Paulo, UTAM 8001. Após passar 360, volta na proibição. Dispatch 1, portão 11, ONU ONU, seu portão. Ok, Alfa Juliette para UNO UNO, UTAM 8001. Tantra 2 no meio. Afirmativo, prosseguindo a aproximação, ajustado no 0.4, aguardando 102.100 metros, Tantra 3, 2 no meio. 721, desse mantém os 60, 060, chegada a mais. 060, chegada a mais, deve ser 862. Controle Salvador, gol no 754, está passando mar em intenção, efetuando o GPS para 190. Gol no 754, desça e mantenha 2.500 pés. Após etapa, Prode Serra Vitor 366 para completar a final do RNAV. Após etapa, 366, descendo a 2.500, gol no 754. Está 3191 no controle. 3191. Ok, tráfego 12 horas, 8 milhas, cruzando 135 em ascensão, é o azul, Embraer 190. Separação, sequenciamento, corrigindo. Separação esquerda, proa 140. O limite desta proa é até cruzar a radial 130 de Salvador, quando voa direto leste. Positivo. Proa agora, uma sugestão, seria melhor que a gente reduzisse um pouquinho a velocidade, não ajudaria? Não mais, esquerda 130. 130. 130, Salvador. Controle o gol do 102 decolado. Decimal 35, gol do 72. Nível de voo 190, vigilante. Gol do 102, quando possível, direto para o Afonso. 4 horas e 30 de autonomia, alternado Salvador e 4 pessoas a bordo. Sai da Conde até 40 milhas e aguarde autorização para voar direto para Fortaleza. Afirmativo, direto para Fortaleza, o Gozo 102 mantendo a Conde. Muito obrigado. 107, chame Recife, 1288, alterne 1-3325. 288, alterne 1-3325, azul 4107, obrigado, bom dia. Delta Uniforme Oscar, mas com o plano já vencido, eu precisava dar uma checada, está tudo certo. O plano, pronto, 3-0, mas foi cancelado. Tem uma notificação, pronto, 2-0 agora, pronto. Ah, tudo bem, é que não chegou aqui pra mim, certo? Então vou ter que dar uma checadinha com a sala S, aguarde na escuta aí. Thank you. Decoração para cima, trás, deixa para as duas noites. Deixa para as duas noites. Deixa para as duas noites. Deixa para as duas noites. 741 no 340 para Guarulhos. Boa tarde, coordenarei a guarda. Aguardaram a 7 vivo, patrão. Decolagem, vai curvar à esquerda, guardando a seção da torre de controle para a curva do campo. Controle plano 1-9935, aciona o transponder padrão 0151. À esquerda, que foi intercortada sua curva, tá? Aguardando para curvar de acordo com a orientação da torre de controle. Bom, vou chamar agora mesmo para treinamento de táxi, ajuste meio 14. Foxtrot Lima autorizada a decolagem. O vento é 150 graus, 129. Está iniciado o grau da decolagem, só por favor. Autorizado o orçamento. O nosso 41 autorizado chega da margem, comparação 160. Ao passar 210, temos a velocidade indicada para 250 nós. O nosso 41. Jet 6721 autorizado 2000 pés com 1014 agora, no 0-4, aporte estabilizado na final. 2000 com 1014, 6721. Ao passar 2000, decola da pista 10, aposto à direita. Seguida da operação Dinner. Controle 1-9935, aciona 5405. Informativo, autorizado 340 para Guarulhos, na 350, decola da primeira curva Dinner, na saída da primeira curva direita, primeira paralelo Dinner. 0935, controle 3405, web 6741. Correto, operação Dinner, chame em afastamento do Chivac. Chamará a pista de treinamento 674. 1708-1708-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268-268- Somália, solicita que tu olhe um R9 para a pista 10. Alfa Vitilete está autorizado, tá? Você tem intercessão. Sol 372 baixa travado com campo à vista, gol 9754. 7 gol 9754, continua a aproximação, cabeceira deslocada 1200 metros, atento à viatura na pista, na parte interditada. O vento é 1.40 graus, 1.19, a gente é 1014. Gol 9754, autorizado pouso. CR da V33, está livre o pouso 990 para o gol 9754. Afirma. Thank you. 72, chame Recife, frequência 12685, alterne 12545. 121, decimal 9, Gol 9754. 219, tá louco. Juliette, pátio 1, portão 08. Alfa Juliette, para o portão 8, Gol 954. Aqui é Juliette. 721, torre 186. 186, o 21, até daqui a pouco. Ok, reduza para aproximação, Bamboso. Para manutenção de Salvador, confirme. Fundo 1 no nós, ajuste 1014 no 094, cabeceira deslocada a 1200 metros, atenta a viaturas na pista. Informo que a partir de agora a pista está livre e autorizado o pouso. Lembrando, cabeceira deslocada a 1200 metros. Depois, 1-0, frente também dos primeiros 1.200 metros disponíveis, o 1.200 metros. O Alfa Vitor Juliette decola de Salvador aos 2.5, ainda na minha escuta, o senhor vai manter a linha do litoral, aguardando para cruzar o campo, ok? Passamos com o favor, o próximo instrumento está selado 2526. Autorizado, cruzamento, reporte em buraquinho. Reportará em buraquinho, ó. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Controle enxergue, 19, 3, 5. Manutenção responde 5x5. Petex em frente via Alfa, Petex antes, Petex 6, Juliette. Petex Alfa, um agente da Juliette, é o 7621. Chegada a Mari, procedimento LS X-Ray sem glide. Cabeceira deslocada, 90 metros. Afirmativo, descendo para 050, a intenção é fazer a renave. Ciente. Então, 3834, desça e mantenha nível de voo conjunto. Desça e mantenha 2500 pés para o RNAV. 2500 para o RNAV, ajustado então no 0153834. Controle, boa, é o gol 941, informação Yankee, cruza 185. TAM 3834, controle. 3834. Desça e mantenha 2500 pés, executará o RNAV para a final da 10, estão no zero, porém a cabeceira ainda deslocada a 1200 metros. Tá ciente da restrição da pista, desce para 2500, está no 015, 3834. Afirmo, azul 4082. Retifico a informação, a cabeceira deslocada ainda a 1.200 metros. Ok, afirmativo então. Restrição ainda de 1.200, obrigado. Controle, copiou o gol 941? Não. 941, cruza 175 agora, sente da Yang. Desse mantém a nível de voo 060, gol 941. 060, 1.200 metros a menos, né? Afirmo. Um mil pés, reporte 20 milhas, Alfa Vitor Juliette. Bota lá. Magnet. Salvador, azul 4061, boa tarde. Boa tarde, prossiga. Sentido ativo, autorização Campinas, nível 360. Pronto, Jacópia. Prossiga. Autorizado Campinas, 360, Apelisco 58, decola pista 10, apóscoa da direita. Subida Gole, transição Gonza, controle 19935, aciona 5407. Azul 4061, autorizado conforme o plano de voo, nível 360 para Campinas, decola da 10 com curva direita, saída Gole, transição Gonza, aerovia Apelisco 58. Controle 119.35, transponder 5407. Correto, sem acionamento. Reportará. Controle, Salvador, autorizaria o nível 125 para o Whisky Fox Lima. Whisky Fox Lima, 125. Positivo. Autorizada a ascensão. Lima. TAM 3834 completa a final da RNAV, turno no 86. 86 até daqui a pouco, 3834. Positivo, com 1.200 metros deslocada a cabeceira 10. Gente, graças pela informação novamente. 6721. Azul 4082. Cabeceira deslocada, 90 metros. 90 metros. Cabeceira deslocada 90 metros, então, 4082. Uno 941 e TAM 3174. Cabeceira deslocada 90 metros. 90 metros deslocado, 3174. Pegar agora. Boa, gente. 3566, Leandro, e qual a tua linha? 4 horas e 1 minuto. Boa tarde, TAM 3834. Final RNAV, baixando para base. TAM 3834, ciente, avistado, continua a aproximação, cabeceira deslocada 90 metros, o vento 130 graus, 8 nós, ajuste 1014, autorizado pouso. Então, 1014 no ajuste ativo, livre pouso, pistão zero, agora deslocada somente 90 metros. 334. Chame Brasil, 1083, deslocado, não presente? Acima, pela 90 metros. O controle acabou de informar duas vezes que era 1200. Sim, para 90 metros, deslocado, 3834. Gente, já foi coordenado com o controle, a infraero liberou, tem 1 minuto e 17 segundos. Obrigado. Whisky Fox Lima, controle. Escuta, senhor. Frequência 1288 ao término 3325. 288 ao 325, grato para tudo. Salvador, azul 4061. Posição 9, puxa o direcionamento. Bota muito que foca de autorizado descida até o nível 80, 080. Tráfego 10 horas, 16 milhas, rumo oeste, cruzando 120 em ascensão 125, a um pat 4, 3566. 3566, ciente, autorizado 080. Afirmo, 080. Reporte final do localizador. Corrija, final do RNAV. 2500 foi reportar final do RNAV. Azul no 941, desse mantenha 2000, reporte final do ILS X-Ray. Bom, 941. Afirmo. Entendido, 2000 reportará o localizador. Afirmo. Então 3566, controle. Controle 3566. Número 5 no sequenciamento. Reduz a velocidade para 200 nós, reporte com esta indicada para prosseguir na descida. Perfeitamente, reduzindo a 200, 3566. Portal 3174 está mantendo 359 conforme solicitado. Ciente, mantenha, são 3174. 74. 7674 da linha mantém. A linha mantém 6741. Sou Juliette, regresso Salvador, volte, regressando via Interlagos, reporte visual com aeródromo. 270, para 3174. 3174, desse mantenha 3000. Ajuste o altímetro no 014. 3014, ajustado para 3174. Eu agora libero 121 desse manual. São Salvador, uma boa tarde, está 3134, livrou. Táxi em frente, Alfa. Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette para o 43834. Juliette, meia, obrigado. Primeira 741, autorizada a decolagem, o vento é 120 graus, 8 nós. Iniciando 6741. Azul 4082, boa tarde, estabilizado na aeronave. 070 de cima, corrigindo, 150 de cima. Esquerda 050, alimentado pelo QDMIC, 150 de cima, Tantra 566. Positivo. Lado cabeceira de locada 90 metros, o vento é 120 graus, 8 nós, ajuste 1014. 1014, agora sim, embaixo travado. Então a partir de agora está autorizado o pouso, vento 120 graus, 7 nós, ajuste 1014, cabeceira de locada 90 metros, azul 4082. Ok, obrigado, livre pouso, 90 metros a cabeceira de locada, obrigado. Web 6741, decola de Salvador agora aos 40, chame o controle, 119.35. 19.35, 6741. Afirma. E Salvador, muito boa tarde, objetivo 6741. 6741, boa tarde, submantenha 340, vigilância. 134, seria possível que eu apresente desaprove dela? Ainda não, mantenha o perfil. Mantendo,